você da cabeça. Te conhecer foi viver uma cena de sonho. Eu disse a verdade que é pra que você não esqueça da luz encantada que brilhou em nós pela noite. Se nossas vidas já são tão difíceis de viver, é penitência não dar um espaço para o amor. Porque eu não consigo tirar você da cabeça. Sigo sonhando e tentando afogar a solidão no mar. No mar. No mar, no mar, no mar. No mar. Oh, no mar, no mar, no mar. Yeah. Eu não consigo tirar você da cabeça. Conhecer foi viver uma cena de sonho. Eu disse a verdade que é pra que você não esqueça da luz encantada que brilhou em nós pela noite. Se nossas vidas já são tão difíceis de viver, é penitência não dar um espaço para o amor. Porque eu não consigo tirar você da cabeça. Sigo sonhando e tentando afogar a solidão no mar. No mar. No mar, no mar, no mar. No mar. Oh, no mar, no mar, no mar. A distância nunca pagará o preço.

se entender. Apenas de você. Preciso apenas de você. Preciso apenas de você. Preciso apenas de você. Preciso apenas de você. Sempre em frente. Não tem. é você o meu lugar. Quando tudo por um fio está. E me achar lá no fundo de ti. A saudade bateu, foi que nem maré. Quando vem de repente, de tarde invade, transporta esse bem me quer. A saudade é que nem maré. A saudade bateu, foi que nem maré. Quando vem de repente, de tarde invade, transporta esse bem me quer. A saudade é que nem maré. Nada vai me levar do amor. A saudade bateu, foi que nem maré. Quando vem de repente, de tarde invade, transporta esse bem me quer. A saudade é que nem maré. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. Você ouviu aí esses sucessos, a fundo você está ouvindo com Jorge Vercillo, Que Nem Maré. Anteriormente você ouviu Tempo Perdido com Legião Urbana, e também por fim, no início dessa triagem musical, você ouviu As Aparências Enganam com Thiaguinho. Com certeza esses foram os sucessos aqui do programa Legal, especialmente para você. Com certeza. E vamos seguindo esse programa legal aqui, mandando um abraço para Caroline Camacho, ela que esteve aqui junto com essa honrada equipe que me substituiu aqui na última semana, né? Mas vamos seguindo em frente com esse programa legal também. Aí um abraço para Vinícius Gastin e para Miguel Santos. Para todos vocês aí, um forte abraço, com certeza desse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos. Não se esquecendo também de Juliana Mesquita, de Silvana Soares, também de Anderson, todos vocês aí, Gleice Paz, mais uma vez, um alô para você aí, para a Brenda também, para todos os graduandos Estácio Nova Friburgo. Com certeza, comunicação social, jornalismo, publicidade e propaganda, a melhor da região serrana do estado do Rio de Janeiro. Só gente boa, então com certeza, com a garantia do programa Legal, a sua companhia na universidade. Confirmando esse, quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos. Já entrou lá no e-mail do programa Legal para participar? Ainda não? Então entra lá agora, pelo celular ou pelo netbook, notebook ou tablet. Você pode entrar no seu e-mail e digitar lá programalegal.radioestacao@gmail.com e mandar o seu pedido musical aqui, na qual estarei atendendo exclusivamente e especialmente para você. Tudo sobre saúde e qualidade de vida. As melhores orientações para a sua saúde e o dia a dia você ouvirá aqui. E é isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. A hora do... Só um momento, rapidinho. Ah, já voltou ao normal aqui, rapidinho. A saúde e você hoje traz queimadas prejudicam o meio ambiente e a saúde humana. Veja essa orientação importantíssima nesse programa legal de hoje. Por início, vamos iniciando. O texto diz assim: ainda é comum a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Tocantins nesta época do ano, sobretudo por fatores climáticos, ventos e calor, e pelo uso indiscriminado do fogo. Fazer uma queimada sem controle pode causar sérios prejuízos à fauna e flora, reduzindo a cobertura vegetal, diminuindo a fertilidade do solo e comprometendo a qualidade do ar e, consequentemente, a saúde humana, provocando vários tipos de doenças, principalmente respiratórias. De acordo com dados atualizados do INPE, Instituto de Pesquisas Especiais, o estado do Tocantins está ocupando o segundo lugar no ranking das queimadas, com 1.756 focos de calor em primeiro lugar. O estado do Mato Grosso, com 3.053 em terceiro lugar, vem o estado da Bahia, com 1.248 focos. Um dos motivos que contribuiu para que o estado ocupasse o segundo lugar foi o incêndio florestal que começou no final do mês de junho, no Parque Nacional do Araguaia, localizado no norte da Ilha do Bananal, entre os rios Araguaia e Javaés. De acordo com o ICMBio, o incêndio já está controlado e foi causado de forma natural, pois ocorreu em cima da serra e não em seus arredores. Mas um dos principais motivos são produtores rurais que, pelo visto, ainda estão deslumbrados com a descoberta do fogo e não procuram o órgão ambiental competente para realizar a queima controlada com aceiros planejados, incluindo equipamentos adequados, mão de obra treinada e medidas de segurança ambiental conforme manda a lei. Entre outros motivos, não menos importantes, são os incêndios criminosos, ou seja, aqueles causados nas margens de rodovias, que se alastra rapidamente com os fortes ventos causando acidentes, dificultando a visão dos motoristas que trafegam nesta época de temporada de praias pelo estado. E conforme vem sendo atingido em todas as cidades de todos os estados brasileiros, o fogo também acaba levando para dentro das residências cobras, escorpiões, aranhas, ratos, entre outras espécies que fora do seu habitat natural, que podem causar acidentes aos seres humanos, segundo diz o biólogo Marcelo Barbosa. E também ele relata que a fumaça e a fuligem também causam problemas, diminuem a qualidade do ar, provocando doenças respiratórias tais como asma e rinite, atingindo principalmente crianças e idosos, e as margens das rodovias podem diminuir a visibilidade dos motoristas e provocar

Voltamos a apresentar o Programa Legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana, o grande amigo de todos. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. Vamos seguindo em frente com esse Programa Legal, a sua companhia na universidade, com esse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos, com certeza. Exclusivamente para você, junto com você, ao vivo aqui na Rádio Estação, a primeira rádio universitária da região. E mandar aí também um abraço, não se esquecendo de Yasmin Barra e também aí do pessoal aí, né, de comunicação social, mais uma vez, Matheus Moreira, Thales Rodrigues, Wallace Chaves, mais uma vez, Cláudio Melo, para todos vocês aí, né, para Jefferson Alves, meu amigo, com certeza, para Thaís Patuelli, também para Jaqueline Polo, para todos vocês aí, com certeza, graduando Estácio Nova Friburgo em Comunicação Social. Vai aí especialmente para vocês. Esse é o momento especial onde o Programa Legal transmitirá a você as melhores mensagens de reflexões. Meu amigo e amiga ouvinte. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. Reflexão do dia de hoje para você. O tema dessa reflexão é ser ou ter? Reflita. Nossa correria diária nos deixa para... Perdão, de novo. Nossa correria diária não nos deixa parar para perceber se o que temos já não é o suficiente para a nossa vida. Nos preocupamos muito em ter isso, ter aquilo, comprar isso, comprar aquilo. Os anos vão passando, quando nos damos conta, esquecemos do mais importante, que é viver e ser feliz. Mas muitas vezes, para ser feliz, não é preciso ter. O mais importante na vida é ser. As pessoas precisam parar de correr atrás do ter e começar a correr atrás do ser. Ser amigo, ser amado, ser gente. Tenho certeza de que, quando somos, ficamos muito mais felizes do que quando temos. O ser leva uma vida para se conseguir, e o ter, muitas vezes, conseguimos logo. O ser não se acaba nem se perde com o tempo, mas o ter pode terminar logo. O ser é eterno, o ter é passageiro. Mesmo que dure por muito tempo, pode não trazer a felicidade. E é aí que vem o vazio na vida das pessoas. Por isso, tente sempre ser e não ter. Assim você sentirá uma felicidade sem preço. Espero que você deixe de cobrar o que fez e o que não fez nos últimos anos. E que você tente o mais importante, ser feliz. Escolha os melhores caminhos para construir melhor o seu futuro através da educação. Dicas, informações e orientações básicas. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. Você que vai ouvir esse programa na íntegra pelas redes sociais e ainda não faz parte da Estácio Nova Friburgo, mas quer pertencer a essa equipe de vencedores, isso mesmo, agora você pode. A Estácio Nova Friburgo oferece para você variadas graduações, seja presencial, semipresencial e à distância. Comunicação social, os cursos, seja publicidade, propaganda, jornalismo, na área da saúde, educação física, enfermagem, farmácia, entre outros. E demais cursos como administração, direito e Tecnologia da Informação, Engenharia, entre outros cursos aqui na Estácio Nova Friburgo. Agora você pode. Maiores informações pelo portal estácio.br ou pelo telefone DDD 22-2525-1500. Estácio Nova Friburgo, inovando mais uma vez, investindo no seu futuro, junto com você. Indicação Programa Legal, a sua companhia na universidade, com a garantia desse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos. Com certeza, meu amigo e minha amiga ouvinte, eu estou aqui e dou total garantia. Essa é a melhor da região serrana do estado do Rio de Janeiro. Então venha logo fazer parte dessa equipe de vencedores. Você está ouvindo Rádio Estação. Ah, oi, vem você pra cá, você sabe muito bem. É, a Rádio Estação é a melhor rádio da região, não é verdade, Rock? O Rock está aqui que não me deixa mentir. Escuta a Rádio Estação que você não vai se arrepender, não é verdade? As melhores piadas que vão fazer você morrer de rir estão aqui. Com certeza. Com certeza. É verdade mesmo. Só que tem uma diferença. O Rock não está aqui. Quem está aqui é o Flávio Viana, o grande amigo de todos. E vamos começar a piada do dia. Primeira do dia. O título é Justa Causa. A piada diz assim: o chefe de um RH justifica um candidato solteiro porque não vai contratá-lo. Diz assim: desculpe, mas nossa empresa só trabalha com homens casados. E ele pergunta: por quê? E o chefe pergunta: por acaso... Não, e ele pergunta: por acaso são mais inteligentes e mais competentes do que os solteiros? Não, mas estão mais acostumados a obedecer. Disse o chefe. Segunda do dia. O título da segunda do dia é Sonhos de um Homem. Ser tão bonito como sua mãe crê que ele é. Ter tanto dinheiro quanto seu filho crê que ele tem. Ter tantas mulheres como sua esposa acha que ele tem. Ser tão bom no relacionamento como ele mesmo acredita ser. Terceira do dia. Título é Colgate Antiplacas. O homem diz: fui parado em uma blitz hoje. E o policial perguntou por que meu carro estava sem placa. E eu respondi: porque ele usa Colgate Total 12. Rimos muito e fui preso. Nossa. Quarta do dia. O título é Piada do Índio Moderno. Assim diz a piada: um índio vai ao cartório e solicita mudança de nome. O escrevente pergunta: qual é seu nome? E o índio responde: grande nuvem azul que leva a mensagem para o mundo. O escrevente pergunta: como quer se chamar agora? E o índio responde: e-mail. Quinta e última do dia. Vamos lá. O título é Piada do Emprego Novo do Turco. Assim diz a piada: a loja do turco pegou fogo e ele acabou perdendo tudo o que tinha. O negócio dele sempre foi comércio, mas um amigo conseguiu arrumar-lhe um emprego na Receita Federal. Foi trabalhar na alfândega como fiscal. Ficava o dia todo revisando as bagagens das pessoas que chegavam do exterior. Um dia, chegou um sujeito com uma mala grande e o turco perguntou: tem gravador? E ele responde: não, senhor. O turco mais uma vez pergunta: tem microsystem? E ele responde: não tenho. Mais uma vez o turco insiste a perguntar: tem vídeo? E ele responde: lógico que não. E o turco chegou mais perto do sujeito e perguntou: gostaria de comprar? Nossa, essas foram as piadas do programa legal de hoje, exclusivamente para você. Estação. A rádio que pisa. Tudo o que você não sabe, tem dúvidas? O programa legal vai ajudar você. E a sua curiosidade terá grande destaque aqui. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. O Você Sabia de hoje perguntou quando foi ao ar a primeira transmissão de rádio no Brasil. Tendo por resposta, segundo a fonte Agência Brasil, empresa Brasil de Comunicação, a primeira transmissão de rádio no Brasil completa 90 anos. O quadro de piada já passou, agora eu vou saber. Então vamos seguindo em frente. Segundo a fonte, Rio de Janeiro, há 90 anos atrás, no dia 7 de setembro de 1922, foi o tempo em que marcou a primeira transmissão de rádio no país, que ocorreu simultaneamente à Exposição Internacional em comemoração ao centenário da independência do Brasil, inaugurada pelo presidente Epitácio Pessoa. A primeira transmissão radiofônica será revivida hoje, no caso, em um programa especial das emissoras do grupo. Como já está um pouco atualizado, já ocorreu, né, o evento. Só que eles jogaram aqui na informação. Alguns tempos depois surgiu a Rádio MEC, a Rádio Nacional, e mais à frente veio surgindo outras emissoras de rádio. Através de comunicadores, as emissoras de rádio veio surgindo. No Rio de Janeiro veio surgindo também a já tradicional e ainda hoje existente Super Rádio Tupi, ou seja, Tupi AM, que nesse ano teve a oportunidade de migrar para AM e FM hoje. Com certeza aí a Rádio Tupi, que teve como transmissão uma das primeiras do estado do Rio de Janeiro e demonstrou qualidade na transmissão também em FM. Esse era o Você Sabia de hoje, trazendo a curiosidade da primeira emissora de rádio que foi ao ar no Brasil. E no estado do Rio de Janeiro foi a Super Rádio Tupi, a MFM, uma das grandes emissoras que é líder de audiência no estado, não fazendo menção honrosa a ninguém, mas é o que consta aqui nos dados para informar a você. E entre outras rádios no Rio, que é muito ouvida, FM O Dia, Rádio Globo, entre outras. Esse era o Você Sabia de hoje, exclusivamente para você. A hora que você quer ouvir aquela música especial, aquela música pedida por você através da sua participação pelo e-mail do programa legal, você vai ouvir agora e aqui. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Vamos agora de sucesso, sucesso, sucesso aqui nesse programa legal. Sua companhia na universidade, com certeza. Vamos mandando aí para Gustavo Vidal, Kelly Souza, Miguel Santos, Eduardo Serafim, Gabriel Cipriano, Igor Pontes, Cláudio Melo, Alcenir Hernandes, Eugênio Fernandes, Ana Martinelli, Carolina Gama e também aí para Mariana Ribeiro e mais uma vez para os amigos Felipe Basílio, Karine Knust e também para Vinícius Gastin e também para Jefferson Alves e para Thaís Patuelli e também para Jaque Polo. Vai especialmente para vocês esses sucessos, essa triagem de sucesso especialmente para vocês aqui no programa legal, a sua companhia na universidade, com esse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos. Não te ver é me encontrar imerso nesse mar de fel. Vou te levar pro céu, já que os opostos se atraem. E quando o fluxo é perfeito e vai girando feito carrossel, se te levar pro céu, amém. noite não acaba mais. E o que nos difere nos aproxima. Quando ela exerce teu poder é minha sina. Te contemplar até morrer, ela aprecia o filme em boa companhia. Ser interessante, a arte que ela domina. Mantém a classe, o equilíbrio, é fiel onde for. Sou um mero largado que nunca endireitou. Discreta pra beber, mas sabe se portar. Eu só dou vexame e saio sem pagar. E ela me faz tão bem. Quando cai a noite eu sou refém. E ela me faz tão bem. Sem você não sou ninguém. Hoje eu vou me entregar, trilhar com você. Pra onde você for. Pra que lógica quando se vê que é o amor. E ela é toda clima zen. O meu estresse é um vício. Ela propaga bons modos, eu maus princípios. E se ela vai de arte, eu vou de bike ver o mar. Diferença fortalece a sintonia. Eu detesto etiqueta, mas eu abro exceção. Quando se contra a química, se perde a razão. Sendo assim, vou desfrutar o teu amor. E vou pra onde for. Hoje ela me faz tão bem. Quando cai a noite eu sou refém. E ela me faz tão bem. Sem você não sou ninguém. Hoje eu vou me entregar, trilhar com você. Pra onde você for. Pra que lógica quando se vê que é o amor. Nesse mar de fel, se eu te levar pro céu, a noite não acaba mais. E ela me faz tão bem. Quando cai a noite eu sou refém. E ela me faz tão bem. Sem você não sou ninguém. Hoje eu vou me entregar, trilhar com você. Pra onde você for. Pra que lógica quando se vê que é o amor. Quando se vê que é o amor. Pra que lógica quando se vê que é. E tudo que eu pedi pra Deus é pra ter uma vida inteira com você. Eu vou que vou com você aonde for. Rádio Estação, a primeira rádio universitária da região serrana. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Você ouviu nesse último bloco Fluxo Perfeito com Strike. Você ouviu esses sucessos aqui no programa legal de hoje, com certeza. E você vai ouvir mais sucessos na próxima edição, com certeza, porque o programa legal está chegando ao seu término de hoje. E com certeza, aí só me despedir também aqui de Renan Brits, que esteve aqui apresentando o programa legal na minha ausência na última vez, recentemente. Mandar aí um abraço para ele e também aí para todos, para o Feitosa também, e também mais uma vez Vinícius Gastin, e para todos aqui da Estação Nova Friburgo, e não se esquecendo do meu amigo Rafael Seabra, e para todos vocês aqui da Estação Nova Friburgo, graduandos, de todas as graduações, todos os funcionários, todos os docentes, coordenadores de cada graduação, e também para todos que vão ouvir exclusivamente esse programa legal nas redes sociais. Está agora encerrando mais um programa legal. Com esse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos, um forte abraço e até breve. O programa legal, a sua companhia na universidade, fica por aqui. Até a próxima edição e fui! Termina agora mais um programa legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana. Muito obrigado por sua audiência. Até breve. O verdadeiro vencedor só conquista quando ele tem a certeza que o único caminho é com fé. Sempre lutar para conquistar. Flávio Viana.